Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 11 e a expressão de hoje é... Zehi kite kudasai. Por favor, venha sem falta. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante tailandesa que está no Japão. Hoje ela conversa com a sua tutora japonesa, a Sakura. Vamos ouvir o diálogo da lição 11. A expressão de hoje é... Zehi kite kudasai. Por favor, venha sem falta. Agora vamos explicar o diálogo. A Ana disse para a Sakura: neste sábado, vamos fazer uma festa no dormitório. Significa esta semana. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Doyoubi significa sábado. Ni significa no, na, nos ou nas, ou seja, é uma partícula que indica o tempo. A próxima expressão é... Ryode, que significa no dormitório, neste caso, no nosso dormitório. Essa expressão consiste da palavra... Ryo, dormitório, e... De, uma partícula que indica um lugar. Party significa festa. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Hirakimasu significa fazer, realizar. Portanto, a partícula O indica que o objeto de hirakimasu, fazer, realizar, é party, festa? Exatamente. Party o hirakimasu significa fazer uma festa, realizar uma festa. Mas essa frase não tem sujeito. O sujeito está omitido, pois está claro que são os estudantes estrangeiros que vivem no dormitório que vão realizar uma festa. Entendi. Também aprendemos que doyobi significa sábado. Você pode ensinar como dizer os outros dias da semana? Claro, vamos lá. Por favor, repita depois de ouvir o áudio. Segunda-feira. Getsuyobi. Terça-feira. Kayoubi. Quarta-feira. Suiyobi. Quinta-feira. Mokuyobi. Sexta-feira. Kinyobi. Sábado. Doyobi. Domingo. Nichiyobi. E a Ana diz: Sakura-san, zehi kite kudasai. Sakura, por favor, venha sem falta. Sakura-san. A Ana está se dirigindo a Sakura. Zehi significa sem falta. Kite kudasai significa venha, por favor, como uma expressão de pedido. Kite está na forma T do verbo kimasu, que significa vir. Kudasai é por favor. Para colocar o verbo kimasu, vir, na forma T, substitui-se mas por T. Zehi kite kudasai. Significa, por favor, venha sem falta. Essa é a nossa expressão de hoje. E a Sakura responde: Wa, iku iku. Essa expressão pode ser traduzida como: ah, vou sim, vou sim. Wa significa ah. É uma exclamação que expressa alegria. Iku iku é o verbo iku, ir, dito duas vezes. Falando assim, ela enfatiza que está feliz. Mas por que ela disse iku em vez de ikimasu? Essa é uma boa pergunta. Iku é uma forma conjugada do verbo ikimasu, ir. Essa forma é conhecida como forma disho, ou forma do dicionário. Disho significa dicionário. Dicionários da língua japonesa listam os verbos nessa forma. Por isso, essa forma é chamada de forma do dicionário. Usando-se essa forma, a frase fica mais casual. A Ana e a Sakura estão falando sobre a mesma festa. Mas por que a Ana usa a palavra kite, que significa vir, para convidar a Sakura para a festa? E a Sakura responde usando uma palavra diferente, iku, que significa ir. Em japonês, verbos diferentes são usados dependendo da perspectiva de quem fala. A perspectiva da Ana pertence ao grupo que vai realizar a festa, que vai acontecer onde ela mora. Portanto, ela fala para Sakura, kite, ou seja, venha. Já a Sakura tem outra perspectiva. Ela terá que ir para o local onde a festa será realizada. Portanto, ela diz, iku, ou seja, vou para a festa. Kondo no doyoubi ne. No próximo sábado, não é? Kondo. Significa no próximo, na próxima. No é uma partícula que conecta substantivos. Doyoubi. Significa sábado. Ne. É uma partícula usada para buscar uma confirmação. Agora, vamos para o quadro. Professora, pode explicar? Hoje aprendemos a forma do dicionário dos verbos. Gostaria de pedir à professora Akane Tokunaga que nos explique como transformar verbos da forma mas para a forma do dicionário. E a professora explica. Existem várias maneiras de se transformar verbos da forma mas para a forma do dicionário. Na primeira delas, caso o verbo tenha vogal e em sua sílaba anterior a mas, troca-se mas por ru. Por exemplo, tabemasu. Comer vira taberu. Agora, caso o verbo tenha uma sílaba com a vogal i logo antes de mas, existem dois tipos de conjugação. Primeiramente, pode-se trocar mas por ru. Por exemplo, orimasu. Descer vira oriru. No segundo caso, retira-se mas e troca-se a vogal i antes de mas pela vogal u. Assim, no verbo ikimasu, ir, troca-se ki por ku, e o resultado é iku. No entanto, existem dois verbos irregulares que não seguem esses padrões. Um deles é kimasu, vir, e o outro é shimasu, fazer. Kimasu muda para kuru e shimasu para suru. São apenas dois, mas esses verbos são muito usados. Por isso, não deixe de aprendê-los corretamente. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que apresentamos onomatopeias da língua japonesa. Hoje, vamos aprender algumas expressões que descrevem as nossas emoções. Waku waku. Waku waku. Usa-se essa expressão para demonstrar surpresa? Não, não. Essa expressão é usada quando ficamos empolgados com alegria e expectativas. Existe uma outra expressão parecida. Uki uki. Essa expressão descreve um sentimento de felicidade e animação. Essa expressão é usada quando sentimos que as coisas vão dar certo. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes de terminar esta lição, vamos ver sobre o que a Ana escreveu hoje. Este é o caderninho da Ana. A Sakura confirmou que vai vir para a nossa festinha. Estou uki-uki. Será que ela vai gostar da comida tailandesa que eu vou preparar? Me sinto waku-waku. Este é o fim da lição 11. A expressão de hoje foi... Zehi kite kudasai. Por favor, venha sem falta. No próximo episódio, nós vamos falar sobre essa festa. Até lá!